meteorológicos e há tempestades. Em relação à vida fora, ou sei lá. E a senhora sabe guardar segredo? Assim, se uma pessoa conta uma coisa para a senhora, a senhora sabe guardar? Se a pessoa me conta alguma coisa e pedir para guardar segredo, eu guardo.